E eu passo de BM, essa gata já vem. Piso fundo no volante, não passa ninguém. No banco do lado só, a mala cheia com codem. Dinheiro pra um caralho, minha gangue já tem. Tô jogando pro ato dessas notas de 100. Já tô fumando um beck pra ficar muito zen. Não me leve a mal que eu sou um cara do bem. Mas sou muito experiente, tô zerando esse game. Zerando esse game. Meu show lotado, só virado em multidão. Com a grana desse som, já compro uma mansão. Passagem tá comprada, tô indo pra Milão. Antes andava a pé, agora só de avião. Só de avião. Mano, eu já virei um astronauta. Só tô portando joia cravejada. Dando rolê só de nave importada. Armário novo com roupa de marca. Mano, eu já virei um astronauta. Só tô portando joia cravejada. Dando rolê só de nave importada. Armário novo com roupa de marca.